Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 024, to listen initially requesting flight level 350, request clearance. Are you ready? Affirm, please go ahead. Portugal 024, clear Salvador Lisbon for level 350, airway up to 010, Natal, then upper November 873, after follow your flight plan route. Take off from the 10 after call for left here. Your departure will be Puka. Departure and the power transitions, call code 5152. Control departure 119.35. Salvador clears Portugal 024 to destination Lisbon, flight level 350. Via the Upper Zulu 10 Natal, upper November 873, flight plan route. After departure runway 10 left turn, book transition ZPAR 5152 on squawk, and frequency will be after departure 119.35 instructed. Correct, DT 11, call me again to push and start up. Call you to push and start 024. Eu vou 1805 para pushback acionamento na 01. 30, sem taxa. Chamando a taxa. 805. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, Libra 190 para 150, conformação Bravo. 4062, boa noite, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Chegada a Mari foi projetada. Para 2014, Mari, Prodi e SAP, azul 4062. Portugal 024, gate 11, Airbus 330, request push and start. Gate 11, approval is push back and start up, common text. We are to push and start, common text, Bell 024. Torres Salvador Gol, 1805 para o táxi com 81 a bordo, 2 horas e 39 minutos, alternamos massa e alfa. Vado India Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1014 ajustado. India Alfa, reportará, ponto de espera, 1014, 805 da Gol. Torre Gol, 1805, próximo ponto de espera, da 10, pronto. A linha decola, 140 com 7. A linha decola, 805 da Gol. Iniciando o gol 1805. 105, vento agora no momento 150 graus com 7. Salvador, uma boa noite, web 5809 quadrado. Web 5809, identifique, desça 050, chegada Mari, o retorno de TAP. Decola 210, controle 1935, morro. Decola 1935, boa, 805. Controle Salvador, muito boa noite, gol 805, decolou, perfil Puka. 1805, boa noite, suba 370, tá, tô vindo. 370. 805 da Gol. Salvador, Portugal 024, request taxi. 024, taxi approved in April, India and Alpha until the road point, call me ready. Can you join 014? That's 1014, taxi approved by India and Alpha, call you approaching the holding point. Portugal 024. Controle, somente confirmando para Azul 4062, autorizado X-Ray. Afirmativo, reporte estabilizado. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, 35344, tem a informação Alfa. 5344, boa noite, identifique, desça ao 050, chegada a Mário, foi projetado. Centro de Itap, 5344. Objeto 5809, desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 04, reposto estabilizado. 2 mil pés, no 094, cara. Cono 805, chame Recife. 1268, 5, alterne 125, decimal 4. Cono 2685, secundário, senhor. 12545. 12545, 805 da Gol, muito obrigado. tarde 5809, um pequeno desvio à esquerda ele está. Mandou o gol 1 no 7-1-4. Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 4062. 18-6, obrigado, boa noite, 4062. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, passando externo, X-ray 1-0. Passando 62 da azul, avistado de pouso autorizado, 1-4-0 graus com 62. Livre pouso 1-0, azul 4062. 350, perform Fuca departure, Portugal 024. 4 Aracaju 230 já aprovado, só um minuto. 7. Sol 20, direita, taxa me escuta, Alfa Quilo para o Pátio 3, bem-vindo. Direita, Alfa Quilo, Pátio 3 na sua escuta, obrigado, 4062. 17 no Fato, Aracaju, pronto, cópia. Pronto, cópia. 230 aprovado, decolando a 1-0, com curva pela esquerda, subida por Cajamo, tradição Caju. 5156, transponder, controle 1935. Teste autorizado 230 Aracaju. Calda leve, curva à esquerda. Puca Conde Jambo. Ah, corrigindo. Puca Jambo Aracaju. 5156, 19935, gol 1714. Confere, portão 5, chame contando para o posicionar. 7714. Para o 050 na chegada Mari, foi pro aditado. 0 maré para o Aditap, obrigado. Trip 5344, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 014, reposto estabilizado. Desce para 020, reposto estabilizado, 5344, fica 14. Tá, o 37 já aprovado, pronto, cópia. Maravilha. 37 aprovado, rota pisolou no zero, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5163 transponder, controle 1935. Natal 370, conforme a Pesulu 10, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Par 5163, transponda 1935, controle 3226. Portão 07 no controle para o posicionar. Amaral, obrigado. Bom dia, Web, revistado, repórter da sala externa. Noi. 5809 tem pouso autorizado na 10, vento no 40 graus, 7 nós. Ele é 5809. 520, boa noite, identifique. Esse é o nível 060 na chegada à Mária. Identificou 060, chegada à Mária, são 3520. É 520, foi prova de TAP. Vai voar em TAP, TAP 3520. Oi, Salvador, voo 17114, 95 para posicionamento. O 5 está aprovado, chame para o táxi, voo 1704. Obrigado, posicionamento, voo 17114. Portugal 024, contact the active center, frequency 126, decimal 85, and neighbor 125, decimal 45. 126.85, enable 125, decimal 45. Portugal 024, boa noite, obrigado. Objeto 5899, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LF, reposto estabilizado. 2000 no 014, precisará estabilizado, Alfa Quilo para o pátio 3, observando sinalizadores no pátio. Alfa Quilo para o 3, observando sinalizadores, objeto 5809. Amarelo, obrigado.